Eu vim te agradecer pela bênção recebida. Há tanto tempo eu vinha te pedindo, e contigo insistindo, a oração foi respondida. Parecia que estava tão difícil e até era impossível esta bênção. Rogos tens ouvido, eu sei em quem tenho crido. Grandioso é teu poder. Parecia que estava.